Ficheiro 11, página 85, capítulo 5. Esposa amada. O adro de Saint Kilda repousava silenciosamente sob o sol. Não era plano, ocupava um vale escavado da encosta da colina por algum capricho geológico. O terreno inclinava-se e ondulava, de modo que as lápides ficavam ocultas em pequenos côncavos ou projetavam-se de repente do topo de uma elevação. O deslocamento da terra havia removido muitas, inclinando-as como se estivessem embriagadas, ou derrubando-as completamente, deixando-as estateladas e quebradas na relva crescida. Está um tanto abandonado, disse Roger, como que para se desculpar. Pararam junto ao portão do pátio da igreja, examinando a pequena coleção de pedras antigas, parcialmente cobertas de mato e sombreadas pela fileira de gigantescos teixos plantados há muito tempo, como um corta-vento contra as tempestades que avançavam do Mar do Norte. Nuvens aglomeravam-se lá, agora, ao longe, sobre o estuário distante, mas o sol brilhava ali no alto da colina e o ar estava parado e quente. O meu pai costumava reunir um grupo de homens da igreja uma ou duas vezes por ano e trazê-los aqui para manter o lugar em ordem, mas receio que ultimamente tenha ficado abandonado. Ele tentou abrir o portão grande e coberto, notando a dobradiça quebrada e o encaixe do trinco pendurado por um único prego. É um lugar lindo e tranquilo. Briana esgueirou-se com cuidado pelo portão cheio de farpas. Realmente antigo, não? Sim, é. O papá achava que esta igreja presbiteriana foi construída no local de outra igreja, ou até mesmo de um tipo de templo mais antigo. É por isso que está aqui, num lugar tão inconveniente. Um dos amigos dele, de Oxford, estava sempre a ameaçar vir aqui fazer escavações para ver o que havia por baixo. Mas obviamente nunca conseguiu permissão das autoridades da igreja, apesar de o lugar estar desconsagrado há anos. É uma subida e tanto. O rubor do esforço começava a desaparecer do rosto de Briana, conforme ela se abanava com um guia de informações turísticas. Mas é lindo. Observou a fachada da igreja com ar aprovador, construída numa abertura natural do rochedo. As pedras e as vigas tinham sido colocadas à mão, as fissuras vedadas com turfa e barro, de modo que parecia ter brotado ali, como uma parte natural da escarpa. Entalhes antigos decoravam o umbral da porta, e a moldura da janela, alguns ostentando os símbolos do cristianismo, outros visivelmente muito mais antigos. A sepultura de Jonathan Randall está ali? Apontou para o cemitério da igreja visível além do portão. A mamã vai ficar tão surpresa. Sim, acho que sim. Eu mesmo nunca a vi. Ele esperava que a surpresa fosse agradável. Quando mencionou cautelosamente o túmulo a Briana pelo telefone na noite anterior, ela ficara entusiasmada. Já ouvi falar de Jonathan Randall, disse a Roger. O papá sempre o admirou. Dizia que ele era uma das poucas pessoas interessantes na árvore da família. Acho que foi um bom soldado. O papá tinha referências de um monte de condecorações e honrarias que ele obteve. A sério? Roger olhou para trás, à procura de Claire. A sua mãe precisa de ajuda com aquela prensa de plantas? Briana abanou a cabeça. Não. É que ela encontrou uma planta à beira do caminho à qual não pôde resistir. Logo estará aqui. Era um lugar silencioso. Até os pássaros estavam quietos à medida que se aproximava ao meio do dia, e os arbustos verdes escuros que debruavam o vale permaneciam imóveis, sem nenhuma brisa que balançasse os galhos. Sem as feridas de sepulturas novas ou os enfeites de flores de plástico como testemunhas de luto recente, o cemitério da igreja respirava apenas a paz dos que morreram há muito tempo. Afastados da luta e das dificuldades, somente o aspecto factual das suas vidas continuava para dar o conforto de uma presença humana nos montes solitários de uma terra deserta. O progresso dos três visitantes era lento. Vaguearam, sem rumo, pelo antigo adro, Roger e Brianna parando para ler em voz alta inscrições esquisitas nas pedras gastas pelo tempo. Claire, sozinha, baixando-se de vez em quando para cortar uma amostra de trepadeira ou arrancar uma pequena planta florida pelas raízes. Roger inclinou-se sobre uma lápide e, rindo, acenou para Brianna, chamando-a para ler a inscrição. Aproxime-se e leia, mas sem o chapéu, leu ela. Aqui jaz Bailey William Watson, famoso pelas suas ideias e moderação na bebida. Brianna ergueu-se depois de examinar a pedra, o rosto afogueado, não contendo o riso, sem data. Quando será que William Watson viveu? No século XVIII, provavelmente, respondeu Roger. As lápides do século XVII, na sua maioria, estão demasiado gastas para se poderem ler e ninguém foi enterrado aqui nos últimos 200 anos. A igreja foi desconsagrada em 1800. Um instante depois, Brianna deixou escapar um grito abafado de surpresa. Aqui está! Ergueu-se e acenou para Claire, que estava de pé do outro lado do pátio, espreitando curiosamente um punhado de folhas verdes que segurava numa das mãos. Mamã, venha ver isto. O que é? Perguntou ela. Encontraram um túmulo interessante? Acho que sim. Reconhece este nome? Roger recuou um passo para que ela pudesse ter uma visão clara. Jesus H. Roosevelt Cristo. Ligeiramente surpreendido, Roger olhou para Claire e ficou espantado ao ver como ficara pálida. Fitava a pedra castigada pelo tempo e os músculos da sua garganta moviam-se num ato convulsivo de engolir. A planta que arrancara estava amassada na sua mão, esquecida. Doutora Randall, Claire, sente-se bem? Por um instante, os seus olhos cor de âmbar ficaram vazios e ela pareceu não o ouvir. Em seguida, piscou e olhou para ele. Ainda estava pálida, mas parecia melhor agora, novamente senhora de si. Estou bem, afirmou, a voz sem expressão. Inclinou-se e correu os dedos pelas letras gravadas na pedra, como se as lesse em braille. Jonathan Wolverton Randall, disse, a voz baixa. 1705 a 1746. Eu tinha-lhe dito, não foi? Seu filho da mãe, eu tinha-lhe dito. A sua voz, tão inexpressiva um momento antes, transformara-se de súbito, agora vibrante, repleta de uma ira contida. Mamã, sente-se bem? Brianna, obviamente transtornada, puxava a mãe pelo braço. Roger observou que era como se uma sombra tivesse toldado os olhos de Claire. O sentimento que brilhara ali foi escondido de repente, quando ela voltou subitamente à percepção das duas pessoas que a fitavam, perplexos. Sorriu, um esgar breve mecânico, e balançou a cabeça. Sim, sim, claro, estou bem. A sua mão abriu-se e o talo de folhas amassadas caiu ao chão. Achei que ficaria surpresa. Brianna olhava com preocupação para a mãe. Não é um antepassado do papá? O soldado que morreu em Culloden? Claire lançou um olhar para a lápide próxima dos seus pés. É, sim, disse. E ele está morto, não é? Roger e Brianna trocaram um olhar. Sentindo-se responsável, Roger tocou no ombro de Claire. O dia está um pouco quente, disse ele tentando falar num tom descontraído e prático. Acho melhor entrar na igreja e aproveitar a sombra. Há uns entalhes muito interessantes na pia batismal. Claire sorriu para ele. Um sorriso verdadeiro desta vez. Um pouco forçado, mas superiormente equilibrado. Vão vocês, disse ela, incluindo Brianna com uma inclinação da cabeça. Preciso de um pouco de ar. Eu vou ficar por aqui mais um pouco. Eu fico consigo. Brianna pairava ao seu redor, claramente não querendo deixar a mãe sozinha. Mas Claire recuperou tanto a sua serenidade quanto o seu ar de comando. Que disparate! Disse com rispidez. Estou perfeitamente bem. Vou sentar na sombra daquela árvore, além. Vai com ele. Prefiro ficar um bocado sozinha, acrescentou com firmeza, ao ver Roger abrir a boca para protestar. Sem mais comoção, virou-se e afastou-se em direção à linha de teixos escuros que clareava o cemitério a oeste. Brianna hesitou, vendo-a afastar-se, mas Roger segurou a jovem pelo braço e conduziu-a em direção à igreja. É melhor deixá-la sozinha, murmurou. Afinal, a sua mãe é médica, não é? Ela saberá se está bem. Sim, creio que sim. Com um último olhar perturbado para a figura de Claire, cada vez mais distante, Brianna deixou que ele a levasse dali. A igreja não passava de um salão vazio, de soalho de madeira, com a pia batismal abandonada, mas mantida ali no lugar apenas porque não podia ser removida. A bacia rasa fora esculpida da saliência de pedra que percorria um dos lados do aposento. Acima da bacia, o rosto esculpido de Saint Kilda contemplava inexpressivamente o teto, os olhos piedosos virados para cima. No início era provavelmente um dos deuses pagãos, disse Roger, traçando o contorno da escultura com o dedo. É possível ver onde acrescentaram o véu e a touca de freira à figura original, para não mencionar os olhos. Como ovos escalfados, concordou Brianna, revirando os seus próprios olhos para cima numa imitação. Que entalhe é aquele? Assemelha-se muito aos padrões daquelas pedras dos povos pictos que se vê perto de Clava. Caminharam despreocupadamente ao longo das paredes da igreja, respirando o ar empoeirado, examinando os entalhes antigos nas paredes de pedra e lendo as pequenas placas de madeira afixadas por membros da congregação há muito desaparecidos. Em memória de ancestrais desaparecidos há mais tempo ainda. Falavam em voz baixa, ambos atentos a qualquer som vindo do pátio, mas tudo permanecia silencioso e aos poucos começaram a relaxar outra vez. Roger seguiu Brianna em direção à frente do altar, observando as mechas de cabelo que escapavam da sua trança, enrolarem-se úmidos no seu pescoço. Tudo o que restava agora, no frontispício da igreja, era uma simples prateleira de madeira, acima do buraco de onde o retábulo fora removido. Ainda assim, Roger sentiu uma espécie de calafrio percorrer-lhe a espinha, ao permanecer parado, ali, ao lado de Brianna, de frente para o altar desaparecido. A pura intensidade dos seus sentimentos parecia ecoar no lugar vazio. Esperava que ela não os pudesse ouvir. Conheciam-se há pouco mais de uma semana, afinal, e mal tiveram qualquer conversa particular. Ela ficaria embaraçada, sem dúvida, ou assustada, se soubesse o que ele sentia. Ou, pior ainda, rir-se-ia na sua cara. No entanto, quando lhe lançou um olhar furtivo, o seu rosto estava calmo e sério. Também olhava para ele, com uma expressão no azul escuro dos seus olhos que o fez virar-se para ela e segurá-la entre os braços, sem pensar. O beijo foi breve e delicado, pouco mais do que a formalidade que encerra uma cerimónia de casamento, e, no entanto, tão impressionante no seu impacto como se tivessem selado um compromisso solene. As mãos de Roger soltaram-na, mas o calor dela permaneceu nas suas mãos, lábios e corpo, como se ainda a tivesse nos braços. Ficaram parados por um instante, os corpos mal se roçando, respirando o ar um do outro, e então ela deu um passo atrás. Ainda podia senti-la sob as palmas das suas mãos. Dobrou os dedos, cerrando os punhos, não querendo que a sensação se dissipasse. O ar parado da igreja estilhaçou-se repentinamente, os ecos de um grito espalhando as partículas de poeira. Sem parar para pensar, Roger já estava lá fora, correndo, tropeçando, saltando, por cima de pedras tombadas, em direção à linha escura dos teixos. Abriu caminho por entre os ramos cobertos de ervas, sem se preocupar em segurar os pequenos galhos farpados para Brianna, logo atrás dele. Pálido, nas sombras, viu o rosto de Claire Randall, completamente exangue. Parecia um fantasma contra os galhos escuros do teixo. Ficou parada por um instante, oscilando. Depois caiu de joelhos na relva, como se as suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. Mamã? Brianna ajoelhou-se ao lado da figura encolhida, esfregando uma das suas mãos frouxas. Mamã, o que foi? Sente-se fraca? Devia pôr a cabeça entre os joelhos. Vamos, porque não se deita? Claire resistia aos esforços da filha para a ajudar e a cabeça caída endireitou-se sobre o pescoço fino outra vez. Não me quero deitar, disse, arquejante. Quero, ah, meu Deus do céu. Ajoelhada na relva alta, estendeu a mão trêmula para a superfície da lápide. Era de granito, uma placa simples. Doutora Randall, Claire? Roger apoiou-se sobre um joelho do outro lado de Claire, colocando a mão sob o outro braço dela para a apoiar. Estava verdadeiramente assustado com o seu aspecto. Uma película de suor brotara nas suas têmporas e ela parecia prestes a desmaiar. Claire repetiu ansiosamente, tentando acordá-la do transe hipnótico em que caíra. O que foi? Conhece esse nome? Enquanto falava, as suas próprias palavras ressoavam nos seus ouvidos. Ninguém foi enterrado aqui desde o século XVIII, dissera a Brianna. Ninguém foi enterrado aqui nos últimos 200 anos. Os dedos de Claire afastaram os dele e tocaram a pedra carinhosamente, como se tocasse tecido humano, percorrendo as letras com delicadeza, os sulcos rasos com o desgaste do tempo, mas ainda nítidos. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, leu em voz alta. Sim, conheço. A sua mão desceu pela pedra, afastando a relva espessa e alta em redor, ocultando a linha de letras menores na base. Amado esposo de Claire, leu. Sim, conheci-o, repetiu, tão baixo que Roger mal conseguiu ouvi-la. Eu sou a Claire. Ele foi meu marido. Ergueu os olhos, fitando diretamente o rosto da filha, branco e perplexo, acima do seu. É o teu pai, disse. Roger e Brianna olharam-na atónitos e o cemitério ficou em silêncio, exceto pelo farfalhar dos teixos acima. Não, exclamei, enfurecida. Pela quinta vez, não. Não quero um copo de água. Não estou com insolação. Não estou com tonturas. Não estou doente. E não perdi a cabeça tão pouco. Embora imagine que seja o que estão a pensar. Roger e Brianna trocaram olhares, que deixavam claro que era isso precisamente o que estavam a pensar. Os dois, reunindo esforços, tiraram-me do cemitério e levaram-me de volta para o carro. Recusei-me a ser levada a um hospital, de modo que voltámos para a residência paroquial. Roger deu-me uma dose de uísque para me reanimar, mas os seus olhos lançaram-se sobre o telefone, como se se interrogasse se deveria pedir uma ajuda adicional, como uma camisa de forças, por exemplo. Mamã, Brianna falou num tom de voz suave, como se quisesse acalmar-me, e estendeu o braço para afastar os meus cabelos do rosto. Está transtornada. Claro que estou transtornada, retorqui. Inspirei fundo, com um longo e trêmulo suspiro, e cerrei os lábios, até achar que tinha condições para falar calmamente. É claro que estou transtornada, comecei, mas não estou louca. Parei, lutando para manter o controlo. Não era desse modo que planeara contar-lhe. Não sabia ao certo o que planeara, Mas não era isto, deixando a verdade escapar sem nenhuma preparação ou tempo para organizar os meus próprios pensamentos. Ver aquela maldita sepultura desfizera qualquer plano que eu pudesse ter esboçado. Raios, Jamie Fraser, exclamei furiosa. O que estava lá a fazer de qualquer modo? Fica a quilómetros de Culloden. Os olhos de Brianna quase saltavam das órbitas e a mão de Roger pairava sobre o telefone. Parei bruscamente e tentei controlar-me. Mantém-te calma, Beauchamp, disse a mim mesma. Respira fundo. Uma vez, duas vezes, mais uma vez, melhor. Vamos. É muito simples. Tudo o que é preciso fazer é contar-lhes a verdade. Foi para isso que vieste à Escócia, não foi? Abri a boca, mas nenhum som foi emitido. Fechei a boca, os olhos também, esperando que a coragem voltasse, se eu não pudesse ver os dois rostos lívidos diante de mim. Deixe-me apenas contar-lhes a verdade, rezei, sem a menor ideia de para quem dirigia a minha prece. Para Jamie, pensei. Eu contar a verdade uma vez, antes. Não me saí bem. Cerrei as pálpebras com mais força. Novamente pude sentir o cheiro a álcool dos ambientes do hospital e sentir a estranha fronha engomada sob a minha face. Do corredor, lá fora, veio a voz de Frank, engasgada de raiva e perplexidade. O que quer dizer com não a pressionar? Não a pressionar? A minha mulher desaparece durante quase 3 anos, retorna imunda, maltratada e grávida. Pelo amor de Deus, e eu não devo fazer perguntas? E a voz do médico murmurando, tentando acalmá-lo. Captei as palavras de delírio, estado traumático, e deixo para mais tarde, meu caro, espera um pouco. Enquanto a voz de Frank, ainda esbravejando e interrompendo o médico, era firmemente arrastada para o fim do corredor. Aquela voz tão familiar que reacendia a tormenta de dor, raiva e terror dentro de mim. Enrosquei-me numa bola defensiva, a almofada apertada contra o peito, mordendo-a com todas as forças, até sentir a fronha de algodão ceder e a textura macia de penas ranger entre os meus dentes. Eu rangia os dentes agora, em detrimento de uma nova obturação. Parei e abri os olhos. Olhem, disse eu, da forma mais sensata possível. Sinto muito. Sei que não parece, mas é verdade e não há nada que eu possa fazer quanto a isso.